could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Parabéns pra você. Oi, Francesinha, tudo bem? É, aqui que está falando de Felino. Estou nesse momento único, especial, para felicitar você pelo seu aniversário. É, fazer parte do seu ciclo de amizades é muito gratificante, não tem preço. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter pessoas especiais por perto que contêm você. É, sou seu fã incondicional, sou seu admirador. Te admiro muito e que você venha realizar todos os seus projetos de vida, seus sonhos, e que quando você se sente desanimada, você pode contar comigo, vou estar perto, vou estar lá te apoiando sempre, dizendo, vai lá, você consegue, vai lá, você é capaz, vai lá, você pode tudo. É... Fico muito feliz por estar participando dessa vinheta, e é isso. Parabéns, felicidades, que Deus te abençoe sempre, tá? Um beijo do seu fã incondicional, DJ Felino. Tchau.